Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e do mundo, porque nós estamos hoje na internet transmitindo para o mundo todo essas mensagens de amor, de paz e tranquilidade, de acordo com o que ensina a nossa doutrina espírita. São 8:01, então nós estamos começando mais um programa Vivência Espírita e nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui sempre presentes, levando essas mensagens para os lares dos nossos queridos amigos, e por isso nós pedimos permissão para entrarmos em seu lar. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. E lembrando sempre que as casas espíritas que nos apoiam são o Anjo Ismael, o Irmão Rodolfo, o Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AMI. Sem esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso grande amigo, Dr. Benedito Figueiredo, e ele vai conversar conosco, bater o papo aqui nessas duas horinhas que nós vamos ficar aqui juntos, com o tema Jesus, o Cristo na visão espírita. Vocês podem ligar para nós, 39419750, 39429750, o nosso DDD é 12, ou então participar pelas redes sociais ali, que o Rodrigo está postos para atender vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga. Tá escutando aí? Tá me escutando aí? Deixa eu ver se tá saindo aqui também. Tá saindo aqui, sim. Então, a gente acertando aqui o som ainda. Então, mandando um bom dia a todos vocês que estão assistindo a gente aqui no YouTube Live também. Só que tá baixo o som, Inácio. Inácio, nosso, que tá aqui na técnica hoje. Então, E agora deu uma melhorada, né? Pronto. Bom, se vocês não estiveram ouvindo direito aí, a gente está acertando aqui o som ainda. Quem está participando com a gente, mandando bom dia aqui, é o Wellington, Tomás, o Cláudia de Oliveira, Doli Cassal, Vitor Fabrício Quadros, mandando bom dia, e o Paulo Quintanilha, que são nossos ouvintes assíduos aí, que sempre participam com a gente todo domingo. A gente já vai agradecendo a participação de vocês. E no final do programa a gente vai sortear dois livros. Então, deixe aí os seus comentários, compartilhe e deixe aí perguntas para o entrevistado de hoje, que é o Dr. Benedito Figueiredo. Toda vez que ele vem aqui, o programa é sensacional. Então, a gente tem certeza que hoje o programa vai ser muito bom também. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Graça. Graça, bom dia. Bom dia, ouvintes. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para mais um programa de orientação, de aprendizado, e que todos os ouvintes estejam hoje realmente preparados para ouvir falar daquele nosso irmão maior que veio ao mundo para nos ensinar o reino de Deus, para nos ensinar através de Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E hoje, meus irmãos, estamos aqui com o nosso amigo, o Dr. Benedito, para nos falar mais dessa criatura maravilhosa que Deus nos enviou para o planeta Terra, e que sejamos benditos e agradecidos pela misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. Estejamos atentos ao bate-papo de hoje e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Jesus, dois pontinhos, o Cristo na visão espírita. E nós estamos aqui com o Dr. Benedito Figueiredo, que já esteve várias vezes com a gente, e ele é expert em falar sobre Paulo de Tarso, é um estudioso do Paulo de Tarso, e também é um estudioso da vida de Jesus. Bom dia, doutor Benedito Figueiredo, que está aqui conosco mais uma vez. Hoje ele está sozinho, não trouxe a esposa, ela está lá em Lisboa nos ouvindo. Bom dia a todos. É sempre uma alegria voltar a São José dos Campos, a cidade é acolhedora, e encontrar os amigos Rui, Jorge e o Rodrigo para falarmos sobre o tema doutrinário, o tema daquilo que é o Consolador Prometido. E interessante que falar sobre Jesus, às vezes as doutrinas mais antigas se resumem a falar apenas os 3 anos que ele esteve encarnado. E há uma diferença conceitual de definições e de aceitação quando nós falamos de Jesus, o Cristo, cuja identidade material é muito conhecida. Jesus, então, ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E ele tinha uma identidade material. Jesus, filho de José. Em hebraico, Yeshua ben Yosef. E também da Miriam. Miriam é a palavra hebraica, Maria, né? Miriam. Então era muito, muito conhecido a vida, as obras de Jesus. Quem é esse personagem e onde foi esse planejamento da vinda dele? O planejamento foi feito no mundo espiritual. Jesus é o Filho de Deus que vem nos trazer, vem testemunhar e vem nos ensinar sobre esse mundo espiritual, de onde todos nós surgimos em espírito e verdade, e para onde todos nós ressurgiremos também em espírito e verdade. Ele vem nos ensinar que estamos reencarnados, aproveitando essa lei divina para a nossa evolução. O Cristo vem nesse momento encarnar naquela região cujo domínio era do Império Romano. Momentos de... Naquele momento, naquela época, se vivia o momento dos prazeres, dos prestígios, dos privilégios e, por que não dizer, também da prostituição. O conceito de Deus naquela época, o povo hebreu era o único que acreditava no único Deus monoteísta, e predominava naquela época o vários deuses, politeísmo. Isso foi um fator assim importante que Jesus vem nos falar, sim, sobre um Deus único. Jesus é filho de Deus, esse Deus que o enviou. E todos nós também somos filhos desse Deus e que estamos encarnados para aproveitar essa lei da evolução, essa oportunidade. Doutor, o senhor falou que nós só conhecemos os 3 anos da vida de Cristo. Isto é, pelo menos as igrejas só falam dos 3 anos da vida de Jesus. E o que o senhor podia falar alguma coisa antes desses 3 anos de Jesus, da passagem de Jesus entre nós? Sim, então esse planejamento no mundo espiritual, os profetas nada mais são do que os médiuns da atualidade. Os profetas profetizavam. E nós citamos, por exemplo, Isaías, Jeremias, que profetizava com muita clareza sobre a vinda do Messias, o Cristo. Messias é uma palavra hebraica, né? Mas a interpretação que eles tiveram no aceitar o Cristo como o Messias, porque eles esperavam um guerreiro, um general para libertar o povo da Palestina do domínio romano. Aquela região sempre houve conflitos. Mas a ideia, então, não era essa de Jesus. Jesus vem nos libertar, sim, do ponto de vista do nosso medo. Vem nos esclarecer sobre esse mundo espiritual que nós restauraremos para esse mundo espiritual. Então, mas antes da vida, vamos dizer, de Jesus, dos 30 aos 33 anos, a gente tem alguma informação do que Jesus andou fazendo? Nós entendemos que Jesus, como, olha só, uma coisa interessante naquela época, porque o povo hebreu, ele tinha um ofício manual, todos eles tinham, o próprio Cristo, ele era carpinteiro, meu pai também carpinteiro, o Paulo, o tecelão, o ofício manual era obrigação, assim, do povo hebreu daquela época. E as mães, elas ensinavam a Torá, ensinavam a interpretação, as interpretações da Torá, as tradições. E uma coisa interessante, Rui, é o seguinte, que o grande patriarca do povo hebreu e do povo árabe também, o Abraão, o patriarca, ele, dele até Jesus, 1.850 anos. E o calendário hebraico, diferente do nosso, mas 1.800, quase dois milênios. E da primeira revelação do Moisés até Jesus, 1.250 anos, também de novo um milênio. A primeira revelação, Moisés. Moisés era um grande médium daquela época. E da segunda revelação do Jesus até o Allan Kardec, 1.857 anos. Ou seja, sempre para uma revelação para outra, porque Deus sempre usa os seus enviados para trazer essas revelações, as leis divinas, as leis morais, as leis sábias, perfeitas e imutáveis. As leis divinas, elas não se mudam. As leis humanas, nós compreendemos que elas se mudam conforme o grau de evolução de cada país. Mas a lei divina, não. E elas são nos reveladas conforme o nosso grau de compreensão. A nossa compreensão com Moisés era uma, com Jesus era outra, e na revelação com Kardec é outra, a nossa compreensão, a nossa vivência. E do Kardec para nós, de 1857 para os dias atuais, são apenas 162 anos. Mas o importante é que a semente está aí, foi semeada. E o importante é que o Cristo para nós, ele é o Consolador. E ele mesmo prometeu que ia rogar ao Pai para enviar o Consolador prometido, o Paráclito, o Espírito da Verdade, que é o Espiritismo. Infelizmente, ainda há muitas incompreensões, mas o chamamento do Cristo, o Evangelho do Cristo, ele pode ser diferente, mas a sua essência moral, ela é a mesma. Aquele convite que o Cristo fez para o Saulo é o mesmo convite que o Cristo faz para nós. E ele aguarda pacientemente que nós, que a humanidade, aceite seus convites. O chamamento é para toda a humanidade. Agora, o convite, a aceitação é individual. A gente pode aceitar pelo amor ou pela dor. Mas e cada um então toma sua consciência desse convite amoroso do Cristo que ele aguarda pacientemente. Não, mas é interessante, né, doutor, que há 4 mil anos está sendo pregada a mesma coisa, né? Só que a gente sente que na época de Moisés ele pregava a mesma coisa que o Espiritismo, a mesma coisa que Jesus, mas de uma maneira diferente, era muito olho por olho, dente por dente. Jesus já veio trazer os mesmos ensinamentos de uma maneira mais amorável. E a doutrina espírita vem trazer os mesmos ensinamentos de ética e de moral, mas de uma maneira mais filosófica. E até agora não aprendemos, né? A sua pergunta é muito oportuna, é muito boa, Rui, porque o conceito e a adoração do Deus único, como monoteísmo, era um Deus, um senhor dos exércitos, um Deus assim, um Deus vingativo, e que na época nós tínhamos que ter temor a esse Deus. Então o próprio conceito de Deus é diferente, porque Jesus vem falar de um Deus de infinito amor, e ele é o amoroso por excelência. E essa semente divina de amor todos nós temos. Então é diferente nesse sentido da definição da adoração. E Jesus vem falar exatamente do amor. É interessante que o senhor está falando aí, temente a Deus. Mas até hoje tem algumas religiões que falam que nós temos que temer a Deus. E a doutrina espírita não fala nada disso. Ela fala que nós temos que amar a Deus. Tem diferença? Tem. Que conceitualmente, adorando também, tem uma diferença, assim. Porque Deus de amor... Quem? Você temente a Deus, por exemplo, dos 10 mandamentos, não matarás, não adorarás a outros deuses. Mas para quem adora a Deus, como Jesus nos ensinou o primeiro mandamento e o segundo, evidentemente que a prática do amor é diferente. É diferente se Deus, com a sua dimensão infinita de amor, e Jesus é esse amor, a sua doutrina se baseia essencialmente no amor. E o interessante que o Espiritismo, como revelação, porque tem pessoas que pensam que a doutrina espírita é uma ideia do homem. Não é ideia do homem, é a revelação divina. E quem anunciou foi o próprio Cristo, o Messias. E se passaram quase 2000 anos e esse ensinamento, essa revelação foi revelada com muita clareza. E Kardec é exatamente esse instrumento que vem nos trazer essa revelação divina. Doutor, uma coisa assim que não fica claro mesmo para a humanidade... não sei se por falta até de divulgação mais ainda, ou de compreensão, ou então até pela própria religiosidade que existe dentro da informação que a doutrina espírita vem trazendo. E aí acabou que a espiritualidade, os espíritos superiores passam a informação para o mundo, não é para espírita, que nem espírita existia naquela época, né? Se a gente for analisar, não existia espírita, né? Existiam espiritualistas e quando a espiritualidade passa traz o consolador prometido por Jesus, ele acha que acaba confundindo com religião só. E por confundir só com religião, a maioria das religiões acabaram não aceitando a terceira revelação. Não aceita a terceira revelação. Porque quando nós analisamos friamente a terceira revelação, nós vamos ver que é uma informação para o mundo todo, para todas as religiões. Ou melhor, as pessoas poderiam continuar normalmente com as religiões dela, com essa nova informação importantíssima para a humanidade. E as religiões tradicionais acabaram não aceitando essa informação, por jogo de interesse, por muitas coisas assim. Mas será que é por causa do aspecto religioso? Ou o aspecto religioso vem depois justamente para suprir essa necessidade que as outras religiões não aceitaram? Nós inicialmente falamos sobre os 3 anos de Jesus com a sua missão no planeta. Outra coisa interessante que o Espiritismo nos revela é que a missão divina do Cristo, ela não começa em Belém, na manjedoura. E também não termina na crucificação, no Calvário. É interessante essas pequenas coisas no sentido. E uma outra, tem muitas coisas que o Espiritismo nos esclarece. Nós, ou uma criança recém-nascida, não é um espírito recém-criado. Como nós acreditamos na lei da reencarnação, então o Cristo vem nos falar exatamente, vamos falar sobre a reencarnação. O que aconteceu com o cristianismo, desde o cristianismo nascente até, por exemplo, 1500 anos, fundação do Brasil. O Espiritismo nos esclarece. E, por exemplo, a reencarnação. A reencarnação era conhecida naquele momento, naquele ambiente lá na Palestina, como palingenesia, como vidas sucessivas, e metempsicose. Então, isso era de domínio. E todas as religiões acreditam na reencarnação, como palingenesia, metempsicose. A metempsicose é aquela que diz que pode voltar nos animais inferiores. Mas não, o Kardec vem nos trazer como revelação divina que nós reencarnamos, sim, em seres humanos. Nós, seres humanos, somos seres inteligentes, conscientes, racionais, nesse sentido, com muita clareza. E vem nos explicar que nós surgimos desse mundo espiritual e vamos voltar para esse mundo espiritual. Bom, mas Jesus, então, houve uma deturpação a respeito da própria reencarnação, que pessoas que não eram com conhecimento, não tinham conhecimento da doutrina, do cristianismo, por, ou imperadores, por exemplo, que no concílio de Constantinopla, no ano de 550, isso é a história geral que explica. Então, esse imperador aboliu a pré-existência da alma e a sobrevivência da alma, que é a reencarnação, e foi abolida, que foi mais ou menos na mesma época do Jerônimo estava fazendo a preparação para a publicação dos evangelhos, publicação do Novo Testamento e tal. Mas, então, se nós analisarmos outros fatores que existem do ano primeiro do Cristo até o 1500, foram muitas modificações, e não com alguém que conhecia o Evangelho, mas pessoas que tinham interesses, leis humanas, tinham interesse no sentido de dominar. Mas eu disse e vou repetir que o Espiritismo não é uma doutrina de conceitos humanos, mas é uma revelação divina. E a humanidade, aos poucos, vem compreendendo nesses 162 anos, essas verdadeiras interpretações. Agora, não devemos compreender. O Jesus, quando esteve aqui, ele vem falar sobre o reino de Deus. Ele ensinava, ide as ovelhas perdidas de Israel, é dizer que é chegado o reino dos céus. O que que ele quer dizer com isso? O que que ele quer dizer com isso? É que o reino dos céus que ele está nos anunciando é a obra divina no coração de cada um, no coração da humanidade. É isso. É diferente daquele poder político ou guerreiro que eles aguardavam para abolir, para libertar do domínio, porque a Palestina e Israel tinham uma autonomia religiosa, mas não tinha uma independência política, e aí cobrava os tributos e tal. Mas Jesus sempre disse com muita clareza os seus ensinamentos. Certa vez os fariseus, que eram os mais fanáticos, perguntaram para Jesus se deveria pagar o tributo, e Jesus com muita clareza disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele fazia muita diferença sobre isso. Claro, falar sobre o espírito e a alma naquele momento do Cristo, a nossa compreensão ainda era muito limitada, e ele com muita clareza de novo diz que ia enviar o Consolador prometido para nos ensinar com muita clareza aquilo que ele não pôde exemplificar naqueles 3 anos. Doutor, agora, por que será que, né, para nós é tão claro a vinda do Consolador Prometido e para a maioria ainda, não está claro? Por que será? Porque está enraigado ainda nas pessoas esse domínio religioso ainda, esse medo que colocam, quer dizer... A gente vem acompanhando o Novo Testamento de Jesus, como o senhor está citando aqui para a gente. A gente vem acompanhando, e a coisa mais lógica é a chegada do Consolador pelas informações espirituais. E tanta gente não consegue entender isso, não consegue ver isso. Por que será que acontece isso? São exatamente os dogmas. Dogmas são de religião, do homem. E religião é do homem. Religiosidade não, é da alma, é do espírito, é da alma. E, infelizmente, esses dogmas que prevaleceram até hoje, ainda nós, o mundo, a humanidade, ainda se impressiona mais com a parte sensorial. Um templo, uma casa tem que ser muito bonita. Beleza de aparência do seu teto, seu piso, nesse sentido. Mas, olha, Jesus não vem falar no sentido dessa beleza, esse glamour, essa luxúria, não. Jesus vem falar sobre a nossa, sobre o espírito, sobre a alma, porque o espírito liberta, a alma liberta, o amor nos liberta desses tabus, desses preconceitos, a letra escraviza. Os dogmatismos, fanatismo escraviza. Agora, volto a falar então, nós ainda impressionamos com aquilo que é o belo, com aquilo que é bonito, e nesse sentido. Mas as verdadeiras casas, por exemplo, do Cristo são casas simples, e o Espiritismo nos esclarece com muita clareza também que a fortaleza nossa não está nessa beleza de algumas casas, não. A fortaleza nossa está no grau de irmandade, de fraternidade entre nós. É esse importante importante que tá. Agora, Jorge, o importante é o seguinte, veja, nós estamos falando de milênios, de uma revelação para a segunda, para a terceira. Agora, então, o Espiritismo, como o Consolador Prometido, como esse nível de fraternidade e irmandade, tem apenas 162 anos. E aí entra uma outra coisa, com a participação do Cristo. Às vezes perguntam se o Cristo vai, se Jesus vai voltar. Mas o livro A Gênese nos fala dessa volta, a segunda volta de Jesus. Mas, de novo, com muita clareza, Jesus voltou e já esteve voltando, voltou, apareceu para Estevão, para Saulo, para Madalena, para todos. Não há necessidade dele voltar. Jesus também, o nosso querido Brasil, antes de ser descoberto, quem esteve aqui, o Cristo esteve aqui antes de o Brasil ser descoberto, com um árabe na espiritualidade, ele esteve aqui, então aí foi que ele transplantou a árvore do Evangelho para o Brasil. Mas eu estava falando para vocês, então, sobre os 3 anos é muito pouco para falar sobre Jesus. Para falar sobre Jesus, nós deveríamos dividir esse tempo, de como, onde estava Jesus de do primeiro ano, do primeiro século, até 1500, até 1757, e os dias atuais. Para a doutrina espírita, com muita clareza, Jesus está hoje aonde? Jesus está no seu verdadeiro reino, no seu reino de amor, de fraternidade. Jesus está, e ele deve estar principalmente no nosso coração, como sentimento, como pensamento, na nossa consciência. Jesus se encontra na esfera de claridades imortais. É muito claro com os seus assistentes, com seus anjos, os arcanjos, com todo. Jesus esteve no Brasil, numa assembleia em volitação, com os seus assistidos, com os seus todos, do seu mundo espiritual, vem com a sua luminosidade para transportar a árvore do Evangelho para o Brasil. É por isso que esse Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Esse Brasil acolhedor, que sempre recebeu todos os nossos irmãos de braços abertos. E aqui no Brasil, que os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos crentes e os nossos irmãos espíritas, infelizmente, ainda olhamos com uma certa dificuldade para a nossa convivência pacífica. Mas esse país é abençoado. É aqui que é o Evangelho vai se prosperar, já está se prosperando, e daqui nós vamos sair com a missão de levar esse evangelho consolador para toda a humanidade. O tempo é o nosso aliado. Infelizmente, são apenas 162 anos. É, então, quando a gente olha do ponto de vista da nossa idade, parece que já passou bastante tempo, né? Agora, quando a gente olha do ponto de vista do tempo, aí a gente vê que a doutrina, essa informação do Consolador já ter vindo, conforme a promessa de Jesus, é pouco tempo, 162 anos. Então a gente tem que dar tempo, e a obrigação é muito nossa também, dos espíritas, de propagar essa informação, essa chegada, sem proselitismo, né? Sem querer impor de qualquer jeito na cabeça das pessoas. Então 162 anos é pouco, a gente reconhece, mas com certeza nós chegaremos lá. Nós precisamos ir para o intervalo comercial. Rodrigo, tem informações aí? Tem sim, temos informações aqui. Opa, vou botar aqui a câmera. Então, quem entrou aqui e participou com a gente foi o Marcos, o Gael Gama, ele mandando aqui um bom dia, vivencianos. O João Ramalho também entrou aqui, manda bom dia a todos. A minha mãe entrou aqui também. O Marcos Gael Gama também colocou aqui, falou: a maior parte dos brasileiros, 44%, não acredita em reencarnação, 37% acredita totalmente e 18% tem dúvidas. A reencarnação é algo no qual acreditam totalmente a maioria dos espíritos, 93% deles, dos umbandistas 79% e dos adeptos do candomblé 68%. Entre os católicos, 44% acreditam totalmente na reencarnação. Quase metade dos católicos acreditam totalmente na reencarnação. Taxa 7 pontos percentuais acima da média nacional. Entre os evangélicos pentecostais, por outro lado, a taxa dos que não acreditam chega a 74%, que não acreditam em reencarnação. 30 pontos acima da média. Ele pôs aqui a pesquisa aqui da Datafolha também, o link no WhatsApp. Muito legal, né? E aqui ele fala também Quem está aqui participando com a gente, antes da gente ir para os comerciais, no YouTube, é o Antônio Besso, entrou aqui e mandou bom dia. O Vitor Fabrício de Quadros entrou aqui também. A Fanny Júlia Figueiredo, mandando bom dia. Júnia Figueiredo. É sua filha, doutor? Não, esposa. Nossa, lá esposa. Em Lisboa. Apesar de estar do outro lado do Atlântico, estou torcendo por você. Legal, né? Abraços fraternos a todos. O Eduardo Gomes de Santana também manda bom dia, vivencianos. Um ótimo domingo a todos. O Milton Baruel, bom dia, equipe da Vivência, vivencianos. E o Aécio César manda bom dia aqui à equipe do Vivência, ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo, ao Dr. Benedito. Ele manda uma pergunta aqui também. Ele pergunta: indiferentemente de qualquer rótulo religioso, como pode os cristãos da atualidade acreditar na vinda do Consolador Prometido, se a grande maioria ainda espera a vinda do Salvador? A gente falou sobre isso agora. Já falamos. Né? Uhum. Então acho que a gente já até respondeu, Aécio. A Camila também entrou aqui, mandando bom dia. E o Leandro Figueiredo manda bom dia. Muito importante o tema. Parabéns aos envolvidos. O Leandro é seu filho também, né? Ele está lá. Ele está em Portugal? Não, está em São Paulo. O Benedito está aparecendo comigo. A minha família inteira está escutando aí. Mandando um abraço aí para meu avô, Manuel e Maria. São portugueses, né? Já está no nome. Também Rodrigo, eu queria gente aqui também. Rodrigo, antes da gente ir para a música, só queria dar um recadinho para as pessoas que... Um recado muito triste para as pessoas que não acreditam em reencarnação. Elas vão reencarnar. O doutor ainda quer dar uma palhinha sobre isso. A reencarnação, naquela época, então as pessoas confundem às vezes reencarnação com ressurreição. São duas palavras diferentes, com um conceito diferente. A reencarnação é o espírito voltar num corpo diferente. É a reencarnação. E a ressurreição é o espírito voltar no mesmo corpo. Corpo, exemplo de Lázaro, está muito claro. Mas naquela época entendia-se como ressurreição, a ressurreição dos mortos e a ressurreição da carne. A ressurreição dos mortos, o exemplo típico é de Jesus. Jesus apareceu, né, com seu corpo espiritual, são aparições perespirituais, que os outros nossos irmãos entendem como a ressurreição, perfeito. E o Espiritismo vem nos falar que é a aparição do corpo espiritual, do Espírito, onde Jesus dá o exemplo também na espiritualidade de individualidade da alma, comunicabilidade do Espírito, e a sua Jesus a parte de audição, visão e tangibilidade dele. São vários momentos que ele se apareceu, então, visível, audível e tangível. Quando apareceu para o Tomé, ele ainda não era tangível. Depois apareceu, se tocou e sentiu que no perispírito estavam as marcas das lanças, tudo isso. Agora, então, e a ressurreição dos mortos é essa. E a ressurreição dos mortos, todos nós encarnados hoje vamos passar por esse processo. Nós estamos no processo de retorno, que é a nossa ressurreição dos mortos. E a ressurreição da carne, o conceito, a ressurreição da carne é exatamente a doutrina. A ressurreição da carne é a ideia de reencarnação, é muito claro, mas o povo ainda tem uma certa miopia visual, uma surdez auditiva para não entender, para não compreender, mas o momento de compreensão, tudo isso vai ser revelado no momento adequado. Mas doutor Benedito, Jesus, ele fala sobre reencarnação na passagem da Transfiguração, onde ele diz que Elias era João. Sim, exatamente. Então, esse é um exemplo de Jesus falando sobre a reencarnação, que Elias reencarnou como João. E está na Bíblia, não é nós que estamos falando. Muito oportuna a sua colocação, Rui. E outra coisa, Jesus naquele clássico diálogo noturno com Nicodemos, onde Jesus disse para ele, mas se você não entende a coisa material, coisa terrestre, como é que vai entender de coisa celeste? Mas Jesus fala que há necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus com muita clareza. E ele perguntou, mas como posso eu, por exemplo, retornar ao ventre da minha mãe? Mas Jesus, a ideia de Jesus, Jesus muito claro, é o nosso irmão maior e é o maior exemplo de reencarnação. Em outro momento, você falou da transfiguração, tem o diálogo com Nicodemo e tem outro momento que Jesus, lá na Cesareia, lá de Filipe, lá no norte de Israel, Jesus perguntou, que diz a humanidade quem sou? Aí alguém respondeu assim, dizem que é Elias, dizem que é Jeremias. E aí o Pedro, Simão Pedro, pergunta, tu és o Cristo do Deus vivo. Ou seja, então a ideia de reencarnação era muito clara, tanto que perguntaram de que dizem sobre quem sou, e ele diz, algum dia alguém diz, olha, dizem que é Isaías, dizem que é Jeremias, ou que é o próprio Elias, tal. A ideia é muito clara. Infelizmente tem esse fatídico concílio de Constantinopla do ano 553 que aboliu essa ideia. Vamos para o nosso intervalo comercial e hoje eu queria tocar uma música aqui do Grupo Castelã. Essa música, o autor dessa música é o Renato Alexandrino. Renato é filho do seu Rodolfo, né? E ele, essa música pai chama-se... Pai da Larissa. Pai da Melissa. Melissa. Pai da Melissa. Exatamente. O nome da música é Luz da Paz. Ela está no nosso CD Um Lugar Feliz, já há algum tempo. Mas o Renato falou que ia escutar o programa hoje, então como ele está escutando, eu vou colocar a música dele aqui também, para todos escutarem, que é muito bonito aqui com a interpretação do Grupo Castelã. Né? Lembrando que o Renato e o seu Rodolfo, né, a família, a Melina, que é a mãe da Melissa também, receberam a carta consoladora lá na casa da Marcela na quarta-feira, uma carta muito emocionante, 27 páginas de escrita da Melissa, né? Então ela mandou o recado aí depois de 9 meses de desencarne, né? E deixou todo mundo emocionado, não só eles, mas também todas as pessoas lá na casa da Marcela na quarta-feira passada. E aí o Renato está ouvindo o programa hoje e a gente vai tocar essa música aqui dele, Luz da Paz. Soltará os nós que insistem em nos apertar e nos impedem de caminhar. Todos nós devemos confiar que a paz ainda vai reinar quando todo o povo se juntar em busca do bem-estar. Há 2000 anos ele nos falou que a semente da vida é o amor, e aquele que plantar o amor é os frutos colherá. Quando a luz da paz brilhar, poderemos caminhar. Quando a luz da paz brilhar, poderemos alcançar. Todos nós devemos confiar que a paz ainda vai reinar quando todo povo se juntar em busca do bem-estar. Há 2000 anos ele nos falou que a semente da vida é o amor, e aquele que plantar o amor belos frutos colherá. Quando a luz da paz brilhar, poderemos caminhar. Quando a luz da paz brilhar, poderemos alcançar. Quando a luz da paz brilhar, poderemos caminhar. Quando a luz da paz brilhar, poderemos alcançar. Quando a luz da paz brilhar, poderemos caminhar. Quando a luz da paz brilhar, poderemos alcançar. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com o Dr. Benedito Figueiredo, desenvolvendo o tema Jesus, 2. o Cristo na visão espírita. Então ele já mostrou para a gente o que significa o Cristo ou Messias, que são a mesma coisa em idiomas diferentes, e nós estamos aqui justamente muito empolgado com a nossa, com o nosso visitante de hoje, que é o doutor Benedito Figueiredo. Ô Rui, nós recebemos aqui um cartaz aqui do pessoal que trouxe, teremos um jantar dançante promovido pela Colmeia, né? Pelo Centro Espírita Colmeia, valorizando a vida. Será no dia 21 de setembro, às 20h30, na Chácara Fest Salon. Onde que é? Você sabe? É lá pro lado do... Na João Rodolfo Castelli. É, na Rodolfo Castelli, 2400, né? Uhum. Não foi onde houve o casamento da sua filha, da Mariana? Não lembro. Ah, pode ser que seja. Não sei se o nome da chácara era essa aqui. Mas pode ser que seja lá, sim. Que é lá no lado do Putinho, né? Sim, lado lá. Mas o pessoal está aqui, só para falar um pouquinho aqui, você conversa com ela? Converso, né? Enquanto eu vou arrumar as coisas ali. Vai precisar dar uma ajeitada aqui, viu, Jorge? Esse microfone aqui não está funcionando, né? Não, é aqui, ela vai no meu. Ah, tudo bem. Você, bom dia. Bom dia. Você é a... Sou Jurema. Jurema. Isso. E o nosso... E o seu companheiro é o Davi. É? Davi. Davi, Jurema e Davi. Jurema, o que você pode dizer para a gente dessa festa que vai ser o jantar dançante da Colmeia? Olha, eu sempre fui criticado por falar Colmeia. A Ivone, que era fundadora da Colmeia, ela dizia, não, Rui, é Colmeia. E aí, como é que vocês estão chamando? É Colmeia ou Colmeia? Puxa vida, seu Rui. Eu falo Colmeia, com acento no E. Mas a Ivone criticava, falou, não é Colmeia, é Colmeia. Mas vamos lá, o que é que vocês vão fazer esse jantar dançante, que é justamente para arrecadar fundos para as nossas irmãzinhas grávidas carentes? Exatamente. Bom, vai ser aniversário da casa e nós vamos fazer um evento para arrecadar fundos, mas um evento em que a gente possa se divertir, possa confraternizar e, além de tudo, praticar um pouquinho de caridade, porque toda a renda será revertida à nossa obra social, Colmeia Valorizando a Vida, que atende gestantes carentes em programas que acontecem por trimestres, né, ao longo do ano, em que nós recebemos essas gestantes, elas são atendidas semanalmente durante 3 meses, elas têm aulas, elas recebem cesta básica, um enxoval que é feito pelas abelhinhas da colmeia, uma equipe grande que trabalha em prol desse projeto maravilhoso. E então toda a renda do baile vai ser revertida para a nossa obra social. A Vera Parodi está nessa? A Vera está em tudo. Está em tudo, inclusive com a Fábrica do Bem, que também trabalha em prol da valorizando a vida das gestantes, um trabalho maravilhoso que ela desenvolve. E nós ficamos contentes porque a Colmeia saiu lá do Paulo de Tarso, a filhote lá do Paulo de Tarso, né? E eles conseguem manter a mesma filosofia, sim, do Paulo de Tarso, que é... se abraçar, se beijar, se confraternizar sempre, né? Exatamente. E você pode dizer aonde será? Porque o Jorge já falou, mas você pode repetir para a gente? Então, e é no dia, em setembro ainda, né? Setembro, comemorando a chegada da primavera, dia 21 de setembro, um sábado, às 20h30. Vai ser no Buffet La Fiesta, lá no bairro Putim, na Avenida Principal. O nome da chácara é Fest Saloon. E vai ser uma noite, um jantar dançante... É importante falar com comidas maravilhosas, petiscos, salada, massa, tem algum sobremesa. Buffet que vai fazer isso? É o próprio buffet La Fiesta. Ah, La Fiesta. La Fiesta que vai fazer. É importante, nós vamos confraternizar e que seja dito que nós confraternizamos com a nossa alegria. Então, as bebidas inclusas são água, suco, refrigerante, mas na nossa festa não há necessidade de bebida alcoólica. De cerveja? É, não. E tem muitos que vão chiar, né? Sim, mas a gente compreende que existem várias formas de se confraternizar. Temos que dar exemplo, né? Exatamente. É, claro, porque a bebida é a porta de entrada para outras drogas, né? E só que o pessoal não acha essas coisas, não acha que é por aí. O que eu também vejo é que às vezes a pessoa associa ao momento de prazer, de felicidade, a bebida, a outras drogas, e não, a gente confraterniza com aquilo que vem de dentro. E a estrada ali... De noite já é fora meio complicado. Fora isso, exatamente. Ainda tem a questão da estrada, né? A gente está na rodovia dos Tamoios. Ela é boa, ali. Asfalto, mas precisa tomar cuidado, né? Sim. E vai ser às 8h30 da noite. Eu posso deixar o telefone para venda de ingressos? Pode de deixar, ingressos? Você pode falar. E vamos repete, lá. Repete, do, fala gente, duas vezes. Quem se interessar, os convites estão sendo vendidos durante a nossa assistência espiritual, que é na Colmeia, na Rua Padre Rodolfo, às segundas e terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, mas também com a Célia Carpes e com a Luciana Pereira nos telefones 981-36-8303 ou 981-48-9810. O Davi gostaria de falar alguma coisa? Hein, Davi? Quer falar? Ele faz a parte do convite dos acompanhantes. E me diga uma coisa, a lotação. É porque são 300 convites, são 300 lugares. É porque nós temos tido problema aqui, porque as pessoas pedem para a gente convidar, e nós fazemos, depois chega na hora, acabou a comida, a lotação está esgotada, então nós precisamos tomar cuidado. Não, nós fizemos um pacote com buffet, né? Para 300 lugares. Então, 300 lugares sentados, né? E para o serviço de 5 horas durante a noite. Tá bom? Comer e beber durante 5 horas. Comer e beber durante 5 horas. E dançar. DJ, flashbacks, música boa. Opa, vai ser um evento bacana. Então, vamos lá lembrar os tempinhos, o tempinho que a gente era bailarino aí, né? Mas o Davi gostaria de falar alguma coisa? Vamos lá, Davi. O Davi está aqui conosco também, é da Colmeia, e ele gostaria de falar alguma coisinha. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade também, né, seu Mário? E dizer que, assim, eu vou só reforçar o convite da Jurema, que a gente possa sempre reunir forças, né, em nome do kardecismo e do espiritismo, que as casas espíritas possam fazer esse tipo de trabalho e uma possa apoiar a outra, né? Para que a gente sempre tem essa sinergia da espiritualidade em si, né? Que as casas não sejam tão independentes e muito mais uma irmandade, como a gente gosta de dizer, né? Todos estamos buscando aí o mesmo objetivo. E o objetivo dessa festa é justamente esse, né? Fazer a interação entre as casas espíritas para que as pessoas se conheçam cada vez mais, né? E isso também auxilia no nosso trabalho quando nós vamos dar as nossas palestras, porque dizem que cada casa é de um jeito, e não deveria. É. Né? Na verdade, quem trabalha dentro da casa espírita, quem trabalha para Jesus, deveria compreender que, assim, onde quer que eu vá, né, preciso... Mas é assim, viu? Davi, nós não vamos entrar em polêmica. Sim, não. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, isso. Então, só confirmando, só reforçando aí o nosso convite aí para o jantar dançante. Tudo bem. Então tá, pode deixar que nós vamos fazer publicidade desse jantar. Muito legal. Obrigado. Muito legal, né? E também avisar que a gente, mais próximo do evento, será sorteado também uma para as pessoas que queiram, né? Eles vão voltar aqui mais próximo do evento, aí, talvez agosto, mais perto de setembro, para sortear o ingresso aí para um ouvinte. Comentando aqui também, que quem entrou aqui no YouTube foi também o Rogério Copo, mandou bom dia aos vivencianos, muito bom o programa de hoje, como sempre. A Fanny, outro exemplo na conversa com o Nicodemos, que a gente comentou sobre também. E também o Ari Rangel, nosso irmão Ari, entrou aqui e mandou bom dia, vivencianos, excelente o programa de hoje. Que Deus os ilumine sempre. Domingo com espiritualidade faz bem sempre. A Thalita Geraldi manda bom dia, excelente tema. O José Espírito Santo manda bom dia, queridos amigos vencianos. Rui, Jorge, Rodrigo, o palestrante Dr. Benedito Figueiredo e toda a Baixada Santista. Mandar um abração lá para a Irene e para o Gustavo também. O Márcio Gonçalves mandou aqui também. Quem entrou aqui também foi o Leandro Figueiredo, também deixou uma pergunta, falou a importância do Espiritismo retomar o cristianismo primitivo em sua base de amor, caridade, perdão e humildade. Então ele deixou como uma pergunta aí para o doutor, né, qual a importância aí do Espiritismo retomar o cristianismo primitivo? Então vamos continuar. O senhor pode responder para o Leandro, o grande Leandro Figueiredo, que é o... Sim. Ele é mais velho? Tá? Ele é o segundo. Ele é o segundo professor universitário, professor da doutrina espírita também, no Lar Espírita Chico Xavier. A pergunta dele é interessante no sentido de que o espiritismo já vem praticando nesses ensinamentos, mas nós compreendemos que a evolução, o processo, a função desses dogmas, desse fanatismo e daquilo que foi registrado nos livros tradicionais, mas o espiritismo vem com a força do Cristo, porque quando falamos no Cristo, ele é o próprio, é o Cristo que pelo seu pensamento, ele mandou o Espírito Advento, o Espírito Verdade para revelar. Então, essa parte dessas virtudes do amor, bondade, caridade, está muito bem conscientizado em nós. E o Kardec, muito felizmente, ele toma aqueles ensinamentos do Paulo sobre caridade ou sobre amor, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, ele falou, então, fora da caridade. Eu não falo fora de um tempo, de uma religião, do nada. É fora da caridade. A caridade é o amor, é o amor ao próximo. Porque Jesus vem falar, por exemplo, sobre o amor. E o que é o amor? O amor é a alma da vida. E essa alma se expande em caridade, que é a parte prática. A prática dessa caridade, desse amor, nos aproxima de Deus. Nós seremos reconhecidos no mundo espiritual pelas nossas boas obras. E as nossas boas obras são rotuladas como caridade. É isso que é muito claro nesse sentido. E vem, então, amor, bondade, devotamento, fraternidade, é nesse sentido. Mas o espiritismo, no seu roteiro, está muito bem esclarecido, porque quem nos ensinou foi o Cristo mesmo. Ele que nos ensinou e nos ensinou. E a civilização do espírito tem apenas 162 anos. Mas, encerrando aqui a pergunta do Leandro, eu quero aqui fazer uma saudação, é um pouco diferente, talvez, da que os outros amigos que têm vindo aqui, mas é dar um bom dia aos vivos desencarnados. Porque os desencarnados são invisíveis, mas não são ausentes. E está cheio aqui. Os vivos desencarnados. Exatamente. Não, mas explica um pouquinho melhor para a gente. Doutor não, Benedito, hein? Os vivos desencarnados são os espíritos que estão aqui. Sim. Então, não, os vivos desencarnados. São os espíritos que estão aqui agora. Não, sim, mas ele explica pra gente. O Rui e o Jorge estão comentando, dando um adicional aí no aspecto aqui, que são os vivos desencarnados. O Kardec nos explica muito bem, também com muita clareza, que o corpo sem o espírito é nada. E o espírito sem o corpo é tudo. O corpo vai ser sepultado ou cremado. Mas ele é importante quando estamos vivos, porque ele é um instrumento para a evolução do espírito. E o espírito transcende. Quando na desencarnação transcende, voltando para o mundo espiritual. E o Kardec, importante ainda dentro desse raciocínio, ele nos explica que nós vivos encarnados e nós vivos desencarnados estamos mergulhados nesse fluido universal, nesse fluido cósmico. E nós, nesse planeta de provas e expiações que tem a atmosfera, a atmosfera telúrica, e nós encarnados aqui temos uma atmosfera psíquica. E pelo pensamento, que é a linguagem do espírito, nós sim sentimos a presença doce do espírito, assim como sentimos neste momento. Obrigado, Rui. Então, Jorge, é que se você falar isso daí para os espíritos, eles entendem, mas tem muita gente que ainda. Porque quem falou para a gente que o verdadeiro mundo não é esse mundo material? Foi quem? Foi Jesus, né? Foi Jesus que falou pra gente. Não é a doutrina espírita, não é o espiritismo. É a sua pergunta, Rui, o Jorge, o Rodrigo, sempre tem as perguntas bem oportunas. Jesus disse também no seu evangelho, muito claramente, o evangelho de Jesus, a gente tem que pegar a essência. Jesus disse que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Sim. Nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e estamos aqui em transição, preparando para o nosso retorno. Mas ele ainda desse mundo, ele diz que estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, desse planeta. Planeta cuja evolução é marcante, saímos do mundo primitivo, provas de expiações, de regeneração, os felizes e tal. Mas ele ainda começa assim, que neste mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, como ele teve. Isso está no livro de Lucas 8:31. No mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, como eu tive e venci o mundo. Ou seja, é esse bom ânimo, é essa coragem, é essa força, e é esse amor que nos dá essa força viva, essa força divina, essa força dinâmica. Assim como teve Jesus quando convidou e ele aceitou o Saulo. O Saulo ouviu, viu Jesus, sentiu, negou-se a si mesmo e tomou a sua cruz e seguiu o Cristo até a sua última missão aqui no planeta. Ele, já ainda preso em Roma, disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé e agora a justiça divina. Ele recebido no mundo espiritual pelo Cristo. Aliás, do Paulo e de Jesus falam apenas muito pouco. Do Paulo ainda 30 anos. Mas e de 2000 anos? O que aconteceu no mundo espiritual com Jesus? O que aconteceu com os seus apóstolos? O que aconteceu com o Paulo? Naquela época dizia-se assim: se nós não pudermos vencer as ideias novas, matemos os idealistas. E isso o próprio Cristo pagou o preço disso, e os seus apóstolos também. Dos apóstolos, apenas o João, que teve uma morte natural. Um outro ensinamento do Cristo, que é muito claro também. Jesus, o Cristo, o nosso modelo e nosso guia, não escolhe privilegiados, mas ele capacita os escolhidos. Assim foi com os apóstolos, com Estevão, com Paulo e com Kardec ultimamente. E com a gente também, né? E com a gente também, perfeito. É porque nós talvez somos escolhidos para levar avante, só que a gente fica sempre, matutando, pensando, e não levamos à frente aquilo que nós deveríamos fazer, ensinando. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, e nós não entendemos isso ainda, né? Temos uma mensagem aqui do Mazala. O Mazala entrou aqui, bom dia, né? Agradecendo a todos os irmãos, também lembrando aqui que Jesus, quando ele fala de reencarnação, além daquela passagem que o doutor Benedito citou, tem também Mateus 11, quando Jesus responde aos mensageiros, né, sobre João Batista, falando sobre João Batista, afirmando sim que João Batista era Elias, não só lá no monte, quando ele faz a transfiguração no monte, que no final ele fala, no final ali daquela passagem, está lá dizendo, e todos entenderam que era de Elias que ele estava falando. E... mas lá na frente, em Mateus 11, Jesus fala, na verdade, ele era Elias, né? João é o Elias, ele afirma mesmo, João é o Elias. Ué, se vocês não entenderam ainda, eu vou falar agora, João é Elias, pronto. Fala, ele veio, deu a mensagem e vocês não entenderam, né? Exatamente. Ele lembra também de Malaquias também, que fala sobre isso, que Elias tinha que vir primeiro. É por isso que os apóstolos questionam Jesus, exatamente porque fala: poxa vida, o Senhor é Jesus, mas falaram que Elias tinha que vir primeiro, mas nós não vimos Elias. Então é tudo uma sequência lógica quando ele faz essa colocação, tudo uma sequência bem lógica, que não tem por onde a gente correr, não tem por onde ir, né? No meu primeiro livro, que é Entre o Coração e a Razão, eu coloco um capítulo lá que é reencarnação, né? Processo contínuo de educação. A gente faz essa colocação. E também tem outro capítulo que a gente coloca lá. Está na Bíblia. Por que que vocês não acreditam? Então eu pego vários pontos da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, sobre reencarnação e coloco lá. Eu quero ver a pessoa sair daquilo. Não tem onde sair. Então ele tem que pular mesmo. Então a pessoa está lendo a Bíblia, se não tiver convicção na reencarnação, quando chegar nesse ponto ela tem que pular, ela tem que fazer de conta. Agora, para mim, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, né? Mas tem também... porque os deficientes visuais, estava difícil deles ver, eles criaram o Braille para poder eles ler, então eles conseguem ler. Então, o cego mesmo é aquele que não quer ver, não é o deficiente visual que é cego. Né? Não, mas tem também na Bíblia, Jorge, aquela passagem do Lázaro, não do Lázaro... ressuscitado. O mendigo chamado Lázaro, e quando ele vai para o céu, ele fica num lugar muito mais, claro, mais bonito, e o rico fica num lugar escuro. E ele pergunta lá para aquele que era responsável pela sua acolhida lá, como é que fica? Aquele que pedia esmola está lá naquele lugar bonito, eu que sou o rico, que ajudava muito essas pessoas, está aqui no lugar escuro. A gente fala, não, mas só que você já ganhou o que tinha que ganhar na terra. E o Lázaro, ele está ganhando agora essa beleza. Então ele pergunta, eu posso voltar? O senhor não me permite que eu volte lá falar isso para os meus parentes? Não, não adianta, você vai lá falar, eles não vão acreditar. Está acontecendo hoje, a mesma coisa, quer dizer, é falado nos evangelhos, mas ninguém ainda não entendeu, né? Eu também, a gente tem que dar tempo, né? Cada um está no seu tempo, dúvida, né? Quando Jesus fala muito de não é dessa época, ou nós não estamos daqui, eu entendo muito em forma de tempo também. Quando ele fala, o reino de Deus ainda não é daqui. Né? E a gente fica sempre querendo ir para outro lugar, sempre querendo ir para outro lugar. Quando, na realidade, a terra também é um reino de Deus, porque é dentro de nós. Sim. Agora, a terra só se tornará um reino de Deus a partir do momento que esse reino de Deus estiver instalado em nós também. Né? Ou melhor, estiver despertado em nós, porque o reino de Deus já é dentro de cada um de nós. Sim. Agora, nós temos que despertar isso. A partir do momento que a gente despertar isso, a Terra também será transformada, passa para regeneração, de regeneração para planeta feliz, e chega onde tem que chegar, na categoria que tiver que chegar. Por enquanto, estamos em transição. Né? E a gente está muito contente com a chegada do mundo de regeneração, mas vamos lembrar, o mundo de regeneração continua sendo um mundo de transição. Né? Ele continuará sendo um mundo de transição. A gente tem que chegar no topo. O topo é lá onde Jesus está. Quando a gente chegar lá, a gente não está mais em transição. Aí nós já concluímos vamos a caminhada. Para outro planeta mais adiantado. Foi isso que o tema do nosso domingo, que foi o maior sucesso no nosso programa de domingo, viu, Jorge? Foi esse tema falado domingo no nosso programa, né? Certo. Vamos para mais um intervalo comercial? Para a gente... Agora eu vou colocar aqui uma música que nós vamos lançar no próximo CD. Né? Uma música bem conhecida. Já está gravadinha? Chama-se A Barca. Jorge, eu só quero dar um recado para o Ed Moreno, porque domingo que vem é o dia dele aqui no nosso programa, que vai lançar o seu CD. Só queria que ele confirme para a gente que hora que vai chegar, quando vai chegar. Tá, Ed? Um bom dia para você, viu? Isso, provavelmente ele deve ir no sábado, né? Ele só tem que confirmar para a gente. Justamente. Né? A música que nós vamos tocar vai ser A Barca. Mas você quer falar alguma coisa antes, Rodrigo? Quero. É só comentar aqui que entrou alguns ouvintes, algumas participações aqui também. Foi o Ricardo Araújo, manda bom dia, amigos vivencianos, luz e paz a todos, parabéns pelo programa. Luciana Pereira, estou muito animada para o jantar dançante na colmeia, olha que legal. Elida Silva, manda bom dia, amigos vivencianos, como sempre, um ótimo programa. Boa semana a todos, nós da amiga Elida Silva. A Irene manda aqui, bom dia, amigos queridos. Estou gostando muito de todo o esclarecimento, Sr. Benedito. Parabéns ao programa, abraço a todos. O Nobélio, lá do Paulo de Tarso, também manda bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta, mas antes de soltar a pergunta dele, eu vou soltar a pergunta do Aécio, que eu já tinha colocado aqui antes. Mas comentar aqui do Renato Alexandrino, que a gente comentou, né? A gente colocou a música dele. Ele entrou aqui agora, manda bom dia a todos. Minha gratidão ao trabalho realizado na casa da Marcela. Tivemos um momento de muita paz e emoção realmente lá esta semana. Obrigado, Fernando e Jorge, pela oportunidade. Legal, né? E o Aécio, ele colocou uma pergunta aqui que a gente pode fazer depois dos comerciais, né, Jorge? Isso, a gente faz depois dos comerciais. Lembrando também que depois dos comerciais nós vamos sortear um almoço também aqui, uma feijoada. Beneficente do Centro Espírita Ponto de Luz. Poxa, né? Que vai ser aqui, né? A Graça já trouxe aqui, então nós vamos sortear. E só deixar aqui também, então, a pergunta do Aécio, ele fala, indiferentemente de qualquer rótulo religioso... Peraí. Aqui, a segunda pergunta. Como as outras religiões podem acreditar na reencarnação se elas se encontram embasadas no Espiritismo, em que elas, até então, não acreditam no seu contexto religioso? Repetindo aqui, como as outras religiões podem acreditar na reencarnação, se ela, no caso a reencarnação, se encontra embasada no Espiritismo, em que elas, até então, não acreditam no seu contexto religioso. Oh, e a pergunta para o ouvinte? É, a pergunta é sobre Jesus, né? Então, na opinião deles, se eles acreditam que Jesus é nosso modelo e guia. Vamos para o comercial, Rodrigo? Estamos no nosso momento Chega Vale, e o tema que nós vamos colocar hoje aqui é

ele disse para o Pai, aliás, Jesus sempre se colocava como filho de Deus, e não, ele pediu ao Pai que, não, para perdoar-lhes, porque eles não sabiam o que estava fazendo. E quando Jesus disse essa palavra, não é só para aqueles que estavam lá. Nesse perdoai, porque eles não sabem, o próprio Judas Iscariotes está incluído nesse Pai. Perdoa-lhes, porque eles não sabem. O Judas, depois, todos nós sabemos o destino dele, mas nesse momento Jesus pediu perdão para ele, pediu para o Pilatos, pediu também para aquele longino. Mas quem é longino para nós? Longino é aquele que lançou Jesus nos últimos momentos, nos últimos suspiros, e que Jesus, no mundo espiritual, no seu reino, escolhe esse longino para ser imperador no Brasil, Dom Pedro II. Então, vai ver como é. E Jesus, no seu mundo espiritual, ele convive com os árabes, convive com todas aquelas pessoas que foram seus adversários aqui no mundo espiritual. Material, infelizmente nesse mundo espiritual que havia um conflito, hoje ainda existem esses conflitos, mas no mundo espiritual Jesus convive pacificamente com todos aqui, Eliu, Ismael, com tudo. Ismael, que é o filho de Abraão, do patriarca Abraão com Agar, a escrava, é na visão espírita, na revelação espírita, o benfeitor do nosso Brasil. Nosso Brasil, os nossos irmãos católicos, a padroeira Nossa Senhora Aparecida, perfeitamente corretíssimo também dessa Santíssima Maria, Mãe de Jesus. Mas Jesus é diferente nesse sentido de perdoar, de amar, no sentido de exemplificar. Porque o fácil é falar de Jesus, o difícil é a vivência, o difícil é a prática. E ele é nosso modelo nesse sentido, de perdoar. Quem não sabe perdoar não é digno de receber perdão. Quem não sabe amar não é digno de receber amor. O amor é esse sentimento que nós tivemos a semente na parte instintiva, na parte de sensação e depois evoluindo para sentimento. E Jesus é esse que tem a dimensão do sentimento mais sublimado, como o nosso modelo. Mas dei essas explicações iniciais e gostaria agora de falar algumas coisas, o tempo está passando, a respeito de alguns ensinamentos de Jesus. Entre vários que eu tenho aqui anotado, mas um deles me chama muita atenção quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele quis dizer com isso? O que é o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? O que é o pensamento de Jesus sobre o reino de Deus? No livro Paulo Estevão, o Haroldo Dutra nos explica muito bem, claramente, que, e Jesus também já fala, que o reino de Deus é a obra divina no nosso coração. O coração é o símbolo material do amor. É esse, nesse sentido, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça divina, que é diferente da justiça humana. Essa justiça divina, elas são reveladas. Vou dar um exemplo da justiça daquela época de Jesus, que felizmente hoje não se pratica mais. Quando estava no Velho Testamento, a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Aliás, alguém me pergunta se é briga do dentista com o oftalmologista. Claro que não é, né? A briga do... Mas é uma lei de vingança. A lei de talião, de olho por olho e dente por dente, é uma lei de vingança. Porque se alguém ferir tirando um dedo, ele tem que pagar. Por isso, ferimento, perder um dedo, perder uma perna, matar, ele tem que ser morto. Esse é o conceito da lei. E Jesus vem modificar essa lei do amor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, de amor, de caridade, de perdão, e outras coisas vos serão acrescentadas. Como a natureza não dá salto, essas outras coisas têm um sentido muito importante, porque essas outras coisas vão despertar em nós. Quando nós buscamos o reino divino, que é no nosso coração, que é essa lei, desperta em nós essas outras coisas, tem muita coisa aí sim. Por exemplo, é quando nós despertamos o nosso coração para esse amor. É quando a nossa consciência desperta para as verdades, mas não as verdades subjetivas, pessoais, é as verdades universais. São aquelas verdades que o próprio Cristo disse que nós conheceríamos essa verdade e essa verdade nos libertariam. Verdade absoluta, verdade divina, cuja essência é o próprio Deus dessa verdade. Mas essas verdades são reveladas gradativamente, conforme o nosso nível de compreensão. E esta, além de eu falei de amor, de perdão, e de bondade, de caridade. E caridade, nós vamos falar de Jesus, falar do Paulo, e quando ele diz que fora dessa caridade não há salvação. Então é muito claro, essas outras coisas, ele tem um significado. Também o Livro dos Espíritos, questão número 1, quando perguntas para Kardec o que é Deus, e ele define, os Espíritos superiores definem para Kardec, Deus é a inteligência suprema, ou seja, absoluta, suprema, e Deus é a inteligência suprema, e a causa primária de todas as coisas, de todas as causas, é esse Deus Criador do universo, pela sua livre e soberana vontade que nós estamos falando e cuja natureza íntima nós não temos essa capacidade. Nós somos inteligência, sim, a individualização, mas essa inteligência suprema, nós não temos essa capacidade, esse desenvolvimento de conhecer a natureza íntima de Deus. Mas ele, através dos seus mensageiros, dos apóstolos, dos Cristos, nós somos reveladas gradativamente. E outra passagem, tem várias passagens que eu notei aqui de Jesus, por exemplo, quando ele disse que orai e vigiai. Mas às vezes nós estamos vigiando os nossos amigos, os nossos vizinhos. Não, orar sim, nosso. Jesus, quando fala orar, ele disse também: tudo o que pedires ao Pai, Deus, em oração e crendo, obtereis. Esse tudo cada um vai dar o sentido, o que nós estamos pedindo, se estamos com doença, se estamos desempregados, se estamos aguardando algum ente querido, nesse sentido. Então, tudo o que pedires ao Pai em oração e crendo, obtereis. Ou seja, nós deveremos pedir num gesto de humildade e crer. É nesse sentido. Eu vou falar uma passagem aqui rapidamente no sentido de prece. A prece é força, é essa estar online com Deus, com Cristo, com os nossos mentores. Eu dava curso numa instituição espírita sobre a prece e uma aluna relativamente até tímida, não falava muito, mas de repente, em São Paulo, muita violência, ela no ônibus indo ao trabalho, simplista, ela simples, ela, o ônibus, um assaltante, então adentrou o ônibus com a mão armada, e ela, olha só, Jesus disse, tudo que pedis ao Pai em oração e crendo obter, esse tudo, então às vezes nós pedimos agora e vamos obter depois, mas foi uma resposta imediata. Então, vítima de assalto, todo o pessoal assustado, ela faz o Pai Nosso. Olha só que momento. Ela faz o Pai Nosso e eis que o assaltante for imobilizado, a mão armada, ele não houve nenhuma vítima e não houve violência, nada assim. Claro, eu acredito que foi evidentemente a força dessa prece, dessa rogativa, e todos acompanhavam, então esse é o poder da prece. Agora, às vezes nós pedimos hoje uma coisa e vamos receber depois. Às vezes pedimos uma coisa e vamos receber a outra coisa, mas é essa outra coisa que será mais importante para a nossa evolução, para nosso progresso espiritual, porque estamos encarnados é para a nossa evolução. Muito bacana. Vamos encerrando o nosso momento de Gavalho aí. Rodrigo, hoje nós não falamos ainda da nossa campanha. Eu podia falar um pouquinho aí? Da Sim. nossa campanha do novo estúdio que nós vamos fazer? Estamos claro, montando. Claro. Uhum. Vamos falar assim, principalmente que a gente está tendo bastante participações. Antes de comentar, a gente quer agradecer a todo mundo que já está apoiando, fazendo parte dessa história, do nosso financiamento coletivo, a nossa vaquinha online, né? Uhum. Que a gente comenta aqui, para que a gente possa construir o nosso estúdio aí, o estúdio Vivência Espírita, para a gente poder ter mais programas, né? Disponibilizar aí para a comunidade espírita do Vale, para poder criar mais conteúdo para a Rádio Espírita Online. Então, aqui, vou mostrar para vocês, já apresentando aqui, vocês devem estar vendo aí na tela do YouTube, pelo menos quem não está na rádio, Quem não está conseguindo, tá ouvindo a gente pela rádio online, acessa aí ao vivo.vivenciaespirita.com.br ou pelo endereço que a gente colocou aí da divulgação dessa campanha, que é novo.vivenciaespirita.com.br. Aí você pode ter acesso a todas as informações do projeto, tá? Então, aqui você vai ter o objetivo, a motivação, as etapas do projeto, a localização, layout, planejamento financeiro e como apoiar. Né? Então, aqui eu vou passar um pouco rápido, até porque a gente está aqui ao vivo. A gente já está na construção do estúdio, já estamos colocando os pisos. Então, estamos evoluindo bastante aí. Essa aí é a cara do estúdio que vai ficar. Isso, Rodrigo. É só o pessoal do rádio não está vendo. Então tem que entrar aí novo.vivenciaespirita.com.br para poder, ou pelo YouTube, para poder assistir, né? É que tem gente que está escutando no rádio, mas não tem jeito, né? E tem que ir tentando. Vamos para os. E também só comentar, então, quem perguntar como que eu posso apoiar. Basta entrar lá no site novo.vivenciaespirita.com.br, tem lá um formulário de apoio para colaboração, que aí dependendo do valor colaborado, a gente tem brindes aí, desde um pendrive com as músicas mais tocadas do Vivência, uma caneca do Vivência, camiseta, um livro aí do Jorge autografado, né? Até também a última colaboração, que também é uma placa física que será colocada no estúdio com o nome das pessoas que colaboraram apoiaram a gente. Né? Então, esse é o projeto, né, Jorge? Isso, exatamente. Então, só lembrando, quando vocês entram aí nesse site, no novo, vivenciaespirita.com.br, tem lá tudo que nós estamos fazendo e no final tem lá como que você pode colaborar. E tem lá as cotas. Não é cotas, né? A taxa que você pode colaborar. Lembrando que é uma só. Então, tem desde R$100 até R$2.500 que a pessoa pode colaborar. Entendeu? R$100, R$300, R$350. E não é mensalidade, né? Não é mensalidade, não. É uma cota. Fala, é uma contribuição que eu vou dar. Quem quiser doar 20, quem quiser dar menos, né? Não tem problema. Só. E pode falar com a gente direto também, que a gente recebe. Não precisa ser no site, né? Mas a maioria das pessoas que já falaram comigo diretamente e mandaram a contribuição. E a gente vai colocando isso aí, que a gente pretende fazer outros programas, mas aí para isso a gente precisa ter um estúdio. E o Vivência Espírita ele vai continuar sendo vinculado no rádio convencional. Isso. Diante disso também, então, a Bia que está aqui, vocês estão vendo, quem está no YouTube aí está vendo a Bia tomou a iniciativa dela com que ela é psicóloga e dá muitos cursos aí fora, né? Curso de reiki, curso de constelação, e ela vai fazer uma espécie de um curso de constelação, uma vivência de constelação na AME no dia 13, então no próximo sábado ela vai viver e vai cobrar uma taxa lá, e essa taxa vai ser a contribuição que ela vai dar também para o novo estúdio. E como é que vai ser, Bia? Como é que é esse negócio mesmo? Bom dia a todos. Então, estou aqui para convidá-los para ir na constelação. Vou fazer um workshop de constelação familiar na AME. Vai ser das 9 às 12 horas. E muitas pessoas já conhecem, né, Jorge, a constelação. Uhum. Mas sempre dentro de um trabalho desse, tem uma pessoa que vai ter um tema constelado. É aquilo que ele traz de desconforto. E as pessoas participam, né, como os representantes para que aquela constelação aconteça. Uhum. Para que aquele trabalho aconteça. Então, a cliente para ser constelada, eu já tenho. Tá? Uhum. Então, eu estou convidando as pessoas para serem participantes. E quanto mais participantes, melhor. Mas, além desta constelação, eu vou estar explicando o que é constelação e também fazendo alguns movimentos que a gente chama de práticas sistêmicas, em que todos participam. E quando a gente faz um trabalho de constelação, todos são auxiliados em alguma coisa, porque é autoconhecimento, é uma expansão de consciência, é abrir-se para novas possibilidades. Então, amplia a mente, esclarece, clareia, sabe? É um trabalho muito gostoso, tem parte de meditação, muito bom. E o mais importante é que todos vão estar contribuindo. Está vazando o som do Rodrigo aqui para nós. Vamos lá. Que todos que participarem vão estar contribuindo desta forma, porque toda a renda vai para o novo estudo do Vivência. Isso, e quanto custa para a pessoa participar desse workshop? Então, eu estou colocando R$20, né, para a pessoa participar e levar algo para o nosso café comunitário, que seja um pratinho de doce ou de salgadinho, que depois a gente confraterniza, não é? E é um trabalho lindo, gente, vamos participar, já tem bastante pessoas que estão interessadas, depois eu acho que o Rodrigo vai fazer um bannerzinho para a gente colocar e divulgar no Face, e pode ir quantas pessoas, quanto mais, melhor, fica mais rico, mais forte o campo, né, que certo. A gente fala. Então, no sábado, das 9 às 12 horas, lá na AME, isso. Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, então a Bia vai fazer esse workshop. É um workshop prático. Prático. Ela vai falar sobre e vai ter a prática, né? É. Vai ter a pessoa que vai ser constelada. Tem. É, provavelmente tem um ou duas, eu acho, né, Bia? Não sei. Né? Eu coloquei uma só, tá? E eu vou ver o tempo. Certo. Então, tem uma segunda pessoa que, se der o tempo. Certo. Porque a constelação, normalmente, ela leva, às vezes, uma hora para ser feito um tema. Mas aí tem o após, as pessoas... querem conversar, é como uma roda de conversa, né? O aprendizado, tudo aquilo que aconteceu. Então, é preferível, às vezes, fazer uma e todos participarem bem, depois ter esclarecimento, tirar dúvidas. Porque a constelação, ela é feita velada, que eu digo, né? As pessoas que estão representando a história, o tema daquela outra, ela não sabe... quem ela está representando? Se ela está representando o pai, a mãe, o conflito, a dor, a doença, ela não sabe. Nem eu sei. Certo. Só quem sabe é o próprio cliente. E a constelação é observar o fenômeno como ele se manifesta. Bia, legal. Então, todos convidados aí, custa R$20 para participar do workshop. Tenho certeza que vai ser muito legal. E você está participando, você está colaborando, estará colaborando também com essa colaboração que a Bia vai passar para a gente aí, para o novo estúdio. A gente agradece bastante a Bia, que é nossa também aqui do programa, e ela viu essa maneira de ajudar assim, né? Obrigada, e a gente fica a todos, muito gente. Contente. Obrigado, vamos Bia. Lá. Estejam lá, por favor. Rodrigo, vamos repetir a pergunta do Aécio aqui, pra gente, que a gente já tem que terminar já, que hoje tem futebol, a Águia do Vale vai jogar lá em Guarulhos e hoje nós vamos ganhar. Né? É, ele perguntou assim, como as outras religiões podem acreditar na reencarnação se ela, a reencarnação, encontra baseado no Espiritismo, em que elas até então não acreditam no seu contexto religioso? A palavra reencarnação, ela foi, esse neologismo foi o Kardec, mas o conceito já era antigo, como disse, com o termo de ressurreição da carne. A ressurreição da carne, que a Bíblia fala, então é no sentido de reencarnar como lei divina. Agora, esse é o tempo, né? Para compreensão, as pessoas não estão compreendendo, sabendo, mas estão reencarnando. E para esclarecer mais ainda, essa nossa reencarnação, essa nossa existência, ela não é a primeira, não será a última e muito menos a única. Em uma existência não dá para nós evoluirmos, sabe? E uma única existência então não dá. Necessitaremos ainda de várias reencarnações para cumprirmos a nossa meta. O nosso objetivo, que é a perfeição. Perfeição relativa, porque perfeição absoluta, só Deus. Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Ele está nos dando o roteiro, mas essa perfeição nós compreendemos que ela é relativa, né, nesse sentido. Mas Rodrigo, é o tempo realmente para essa humanidade compreender. Infelizmente, a humanidade, o povo, a sociedade ainda passa por muitas situações, por incompreensões das leis divinas. A partir do momento que a humanidade compreender que existem leis divinas, sábias e perfeitas, a humanidade vai entender. Nós temos direito à vida, sim, mas temos o dever moral pela manutenção da vida. Um exemplo, a transgressão das leis divinas, na própria tirar a vida própria, a sua própria vida, suicídio, isso é crime, essa é uma transgressão, sabe, às leis divinas, uma das mais graves de penalidade. Ou cometer o suicídio, ou matar alguém, eliminar a vida de alguém. Então, isso, nós não temos esse direito. Isso são transgressões. E, infelizmente, as compreensões, elas são um pouco diferentes. Mas às vezes diz, nós ouvimos dizer alguém que limitou, eliminou aí 10, 15 vidas, e ele aceita Jesus e o sangue de Jesus perdoa esses pecados. Que para nós os pecados são os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Somos imperfeitos, sim. Mas esse amor do Cristo que nós estamos falando, e que o Paulo falou, e que nós compreendemos, esse amor apaga milhões ou multidões dos nossos defeitos, dos nossos erros, e que nós compreendemos com outra doutrina, com os nossos pecados. É apenas conceitual, como definição, o pecado, que para nós seriam os nossos erros, as nossas imperfeições. E esse amor, quando bem compreendido, sim. Citando, voltando de novo ao Paulo, para o Espiritismo, por exemplo, como é que pode um inimigo, um desafeto, um antagonista, servir de guia? Por exemplo, naquele dos afetos, por exemplo, do Estevão e o Paulo. Porque houve ali perdão. Entre o Paulo e Jesus havia um abismo. Não entre Jesus e o Paulo, entre Paulo, entre Saulo e Jesus. E que ele soube transpor esse abismo. Sabe, nesse sentido. Mas as definições, o tempo já está terminando, no, nesse sentido, viu? No sentido de explicar bem resumidamente, sinteticamente, a definição. Bacana, e, nós vamos aqui para os nossos. Ô, Joel, antes de ir para o sorteado também, não sei se dá tempo, porque o Leandro tinha falado uma pergunta faz tempo também. A importância do Espiritismo retornar ao cristianismo primitivo. Não é isso, não. Peraí. Peraí. Rodrigo, tá muito em cima. Tá em cima, Rodrigo. Até sumiu a pergunta aqui. É. A gente, qualquer coisa, a gente responde. Foi a pergunta do Nobel. Depois eu passo, Nobel, a pergunta pro doutor. Não, depois ele responde aqui pra gente, você passa por e-mail mesmo, hein? Tá bom? É, porque aí a gente precisa encerrar aqui. Nossos parabéns. A gente vai encerrar mais cedo hoje, é verdade. Inácio, põe aí nossos parabéns, por favor. Os nossos aniversariantes são dia 29, o Luiz Carlos Sintra Júnior, né? E dia 31, a Giovana Taira do Paulo de Tarso. Rodrigo, sua mãe tinha colocado dois aniversariantes aí pra você falar. O Inácio, que dia que é? Inácio? O Inácio é hoje? É a Tati. A Tatiane, que tá indo lá na casa da Marcela. Então ela fez aniversário dia 27. E a Roberta Pintos, a minha prima também, faz aniversário agora dia 30. Também aproveitar minha filha Caroline, que se encontra em Lisboa, aniversariante hoje. Oh, meus parabéns. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom na vida de vocês. E os sorteios também, vamos aqui para o nosso sorteio, né? Ô Jorge. Oi. Tem também o aniversário de renascimento do Maurício Tomé. Faz 3 anos que ele entrou naquela turbilhão de cirurgias, né? Ah, legal. Aí ele renasceu de novo. Nossa, esse aí é ressuscitado, não é nem reencarnado, é ressuscitado. A gente entra no tema, né? E ressuscitou com toda a força, né? Isso. E aqui tem o sorteio, quem foi sorteado, né? Foi o João Batista e o Ismael Castro, né? O João Batista e o Ismael Castro. O João Batista foi sorteado com CD. E o Ismael Castro, um livro. Só comparecer à Livraria Casa do Caminho, a Livraria Casa do Caminho, que fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, lá, que é a livraria ali no Jardim Bela Vista. Então, a partir de amanhã, às 13 horas, vocês podem comparecer lá e retirar o João Batista, o CD, e o Ismael Castro, o livro. E bom dia a todos vocês. Rodrigo, rapidinho, encerra aí. Passa aqui para o Rui para a gente encerrar o nosso programa. Então, agradecer a participação de todo mundo. É, só comentar aqui que o Ed Moreno deixou uma mensagem aqui dizendo que sábado, no sábado, com certeza vou no sábado, porque domingo vou estar lá aqui em São José também. Diz que vai comer o cuscuz que a Dora vai fazer, hein? E lançar nosso novo CD no Vivência Espírita. E mais uma honra e gratidão. O Maurício também deixou uma mensagem aqui, agradecendo essa semana. Um médico me pediu um abraço, porque não havia conhecido alguém que havia sobrevivido ao que eu passei. É, aproveito para agradecer a todos vocês, os amigos espíritas, católicos, evangélicos, que oraram por mim. Agradeço ao nosso querido Edson Barbosa, Dr. Oswald, e agradeço a Deus por estar aqui e continuar nessa jornada. Ótimo domingo a todos. Comentando aí da sobrevivência, né? E agradecendo aqui todos os ouvintes que entraram. Eu não estou aparecendo aqui na câmera, agora estou. Que entraram aqui no YouTube também. A Fátima Silva, da Silva Cunha. A Ieda Basso deixou mensagem aqui. O Ari falou que é um privilégio sempre ouvir a Bia. E a Júnia Figueiredo também deixou a mensagem aqui pra gente. Então, depois a gente passa a pergunta do Nobélio. E convido a todos para o próximo programa às 8 horas. Fui. Nós queremos agradecer ao Inácio, que é na técnica de som, ao Silvio, a Neide, a Graça, ao Beto e a Bia pela sua presença. Muito obrigado, doutor Benedito. O microfone está aí para os seus agradecimentos e também para suas despedidas. O tempo urge, né? Tá? Mas algumas considerações finais a respeito do que é o Espiritismo. Então, o Paulo, no livro Paulo Estevão, 500 folhas, ele diz que o mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. E ele define também o Espírito Santo, que é criado simples como nós também. O Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados no amor e na luz e que coopera com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. A outra definição do Emmanuel, no nosso espírito Emmanuel, ele fala que Satanás, demônio, é a personificação do mal sob a forma alegórica. E por último, o Pentecoste. O Pentecoste é a aliança do cristianismo através do Espírito. Então ele é a respeito de o que é língua de fogo. Às vezes as pessoas traduzem ao pé da letra, língua de fogo, fogo ardente, e não é. A língua de fogo, segundo Emmanuel, no livro Paulo Estevão, é fogo do amor, que é luz acesa na alma, inflamando todos os corações. É uma definição muito clara, muito bonita. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o Cristo, o Jesus, na visão espírita. Muito obrigado pela oportunidade a todos os amigos, aos ouvintes, aos vivos desencarnados e aos amigos aqui do estúdio. Muito obrigado. E nós agradecemos neste momento, esta manhã linda e maravilhosa, falando de Jesus e de todos os ensinamentos. E com gratidão e amor no coração, nós encerramos o domingo, esse domingo maravilhoso, que todos levem seu coração a gratidão, a caridade e o amor. Que Jesus abençoe todos os lares e Maria, cubra com o teu manto de luz toda a sua semana. Gratidão, luz e paz. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, abra o teu coração e sinta, a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador, em mensagem de luz e de puro amor. We'll be right back.